Temos uma aluna nova na classe hoje. Por favor, se apresente. Eu sou Minori Asagiri. Prazer. É presidente de uma empresa. Legal! Quer dar uma olhada? Claro que sim! Então vamos fazer uma festa de boas-vindas. Beleza. Quem for, escreva seu nome aqui. Ah, eu vou escrever meu nome. Não precisa chamar o Kageyama, né? Não mesmo. Qual é a daquele garoto? O que sofre bullying? Sei lá, nunca prestei atenção nele. Quase não dá pra notar ele, né? Entendi. As pessoas que aparecem aqui são indivíduos de verdade que existem no seu mundo. Um mundo paralelo é o que está experimentando e que poderia facilmente ter acontecido caso as circunstâncias fossem diferentes. Eu vou observar como se sai neste ambiente quando não pode usar seus poderes. Não me venha com essa de não sei. E minha aula é tão chata assim, é? Fique de pé pelo resto da aula. Você teve muitos relacionamentos na vida real e teve sorte de estar cercado por boas pessoas. Situações assim são raras. Você não tem celular, carteira e nem paz, né, seu mané? Não me vem com essa! Você tá afim de uma plástica no nariz? Me solta, por favor. Que foi? Quer brigar comigo? Vem pra cima, moleque! Não, vai, não! Vai! Não! Pra onde é que você tá olhando, hein? Seu irmão talentoso não passa de um estranho aqui. Parece que você se restringe quando o assunto é usar seus poderes na vida pessoal. Pra ter uma vida mais completa, eu sei que você preferiria ter habilidades sociais ao invés de poderes. Mas apenas alguém abençoado pensaria nisso. Você é ingênuo quando o assunto é o mundo real. Se eu fosse um pouco mais forte... Aqui, toma um leite! Ué, não foi você que falou que gostava de leite? Não era isso que quis dizer? Eca, tá fedendo leite agora. Tá. Eu espero que alguém limpe essa bagunça. Sei que você pode ficar perplexo. Mas ela o maltratava apenas para garantir sua posição social. E é uma coisa que ela faz todos os dias. Se não ficar mais forte, será usado e explorado para o sucesso dos outros. Ah, já era. Tenho certeza que o Shigeo perdeu. Mas não passou nem 30 minutos ainda. É tempo demais. Não devia durar mais do que um minuto. Nesse ritmo, o ego dele vai ser destruído. Ele vai morrer! Não esquenta a cabeça, o Mob sempre consegue resolver as coisas sozinho. Diferente de mim, o garoto tem força pra se virar. Deixa de ser tonto. Da próxima vez que esse cara acordar, será o nosso fim. Medo, ansiedade e raiva. As emoções negativas estão se acumulando em você. Isso é natural depois de viver neste mundo por 6 meses sem os seus poderes. Você não deve usar seus poderes de forma errada. Eu conseguia ver espíritos desde que nasci, e até tinha poder de exorcizá-los. No começo, eu usei meus poderes para o bem, para ajudar os outros e para o mundo. Dava conselhos para todos e resolvia diversos problemas. Mas minha mãe contraiu uma doença misteriosa e os custos do tratamento eram altos demais. Aceitei trabalhos sombrios, matar pessoas por dinheiro. Até parei de dormir para ganhar mais dinheiro. Mesmo assim, a minha mãe morreu. Até o fim, não descobri a causa da doença e fiquei à beira da loucura. Descobri que minha mãe tinha virado um espírito maligno. A culpa é toda sua. As minhas próprias ações atraíram o mal até mim. E isso tudo acabou afetando minha mãe. Eu devia ter pensado mais sobre ser usado pelos outros. Ontem, na parte da manhã, o corpo do paranormal... Me tornei um espírito maligno e decidi usar os poderes pra mim mesmo desta vez. Vou mudar o mundo! Então, comecei a punir aqueles que traziam infelicidade aos outros. E se ficasse dentro dessa menina, eu sabia que poderia punir aqueles também que se autoproclamam paranormais. Foi assim que decidi usar meus poderes. No fim, você só pode usar seu poder pro seu próprio bem. Sim, devia usar só pra isso. Agora você entendeu, não é? Toma. Ai, mas que coisa feia. Por acaso você sabe que alimentar um vira-lata é um desserviço ao público? O que vai fazer com o gato? Eu não vou fazer nada. Jura? Sério mesmo? Tadinho. Nesse caso, é melhor que ele morra logo, né? Eu vou levar ele pra um abrigo. Não, para. Eu vou cuidar dele. Já sabia assim! Olha, a porta se abriu! Não entendi, ela estava tão bem selada. Consegui fazer alguma coisa. Ele não tá concentrando tanto poder ali. Agora a gente pode sair daqui! Essa não, tem gente machucada! Você não vai fugir? É impossível salvar o Shigeo agora. Vai ficar pra trás. Eu sei, mas confio nele. Nessa situação? Você é mesmo idiota desse jeito? Isso aí, eu sou um idiota. E deve ser a primeira vez que alguém confiou tanto em você também, não é mesmo? O Mob confia muito em você. Porque ele é idiota. Ainda vale a pena me aproveitar dele. E quando eu penso nisso, fugir é a última coisa que eu quero fazer. É verdade que eu não posso trazer os verdadeiros poderes do Shigeo à tona sozinho. Nesse caso, seria mais efetivo manipulá-lo das sombras. Eu mudei de ideia. Eu também vou ficar. Tá certo. Vamos esperar. Não, esperar não vai trazer o Shigeo de volta. Acho que eu vou ter que cuidar disso sozinho. Vai, bate nele. Fica esse idiota. Está frustrado? Irritado? Odeia eles? Despreza? Eles são o câncer da sociedade. Pare de ficar do lado dos usados, garoto. Você renascerá como meu simpatizante. Eu lhe darei força. Use essas emoções negativas contra o mundo e faça com que explodam! Eu tô tendo dificuldade de entrar! Como é que o Shigeo passou por esse escudo? Que droga! Tô sentindo meu poder espiritual aumentando! É Bio-Racha! E aí, será que funcionou? Você me deve uma. Agora que eu ajudei, é melhor vencer essa. Qual o seu problema? Posso pedir pros guarda-costas do meu pai darem uma surra em você quando eu quiser? E daí? Pede desculpa. Sim, faça ela desaparecer. Pede desculpa. Me desculpa. Se você me incomodar de novo... Morra, seu monstro! Merece mesmo morrer, idiota. que eu fiz pra vocês? Eu não consigo pensar em nada. Mas não importa. Nada disso importa. Está feito. Finalmente mudou. Você é muito parecido comigo. E é por isso que eu não queria que trilhasse o mesmo caminho. Ei! Uma meleca que fala? Cara, você foi bem longe, né? Ei, você sabe quem eu sou? Quem é essa criatura? Na verdade, antes disso, ali está ele. Para de espiar. Como você foi cair nessas ilusões? Não tem escolha. Passei tanto tempo acumulando esse poder espiritual. É hora de uma terapia de choque. Tenta se lembrar, Shigel. Reigen e eu estamos esperando do outro lado. Reigen? Quem é Reigen? Como é que é, Mob? Será que rola vir logo pro escritório? Chegou um trabalho dos grandes. Seu mestre precisa de ajuda. Anda logo aí. Meu mestre? Para de usar os seus poderes idiotas em um mundo idiota como esse! Quer que o seu irmão te admire, não é? Meu irmão? Admirar? Hã? Eu coloquei os tênis errados. Esses são Doritsu. Não deixe o Mogami influenciá-lo assim. Você conseguiu se manter firme a seus valores, mesmo quando lutou contra o Hanazawa. É mesmo. Eu não devia usar esses poderes contra outras pessoas. Por que você tá perdendo tão fácil assim pra esses fracotes? Quer envergonhar o clube de fomento corporal? Onde foram parar aqueles músculos que você criou? Me escuta, eu não sei quanto tempo você passou nisso, mas... não combina contigo. Quer que a Tsubome, que você admira tanto, te odeie? Legal, bom trabalho. Isso, irmão. E aí? Fomento corporal! Força! Peraí, é longe demais. Eu me lembrei. Você se lembrou de mim, o seu parceiro também? Não, de você eu não lembrei, não. Sério? É brincadeira. Muito obrigado, Covinhas. E daí que as memórias dele voltaram. Os 6 meses que se passaram aqui ficaram pra sempre em seu coração. Eu sei que você está ouvindo minha voz no seu subconsciente. Mogami. Como você disse, eles são parte desse mundo que é cruel e errado. Me fez reconsiderar como eu penso. Não me diga que... Eu sou mesmo abençoado. E tenho que ser mais grato às pessoas. Assim que voltar ao mundo real. Então é assim. Que decepção. Você estava tão perto de me entender. E mais uma coisa. Através da interação com os outros, as pessoas são capazes de mudar. Eu fui capaz de mudar com a ajuda de todos. Fui capaz de ficar mais forte do que se eu estivesse sozinho. Se eu fui capaz de mudar, então todos também conseguem. Ou seja, isso quer dizer que ninguém é inútil. Não fale mais nada, ou você terá que ver o inferno. Mesmo que o eu que você criou perca, não vai ser o verdadeiro eu. Não vou fugir. Eu ainda tenho que salvar essa versão deprimente da Asagiri. Mutação espiritual. Acho que vamos ter que lidar com isso. Pronto, Shigel! Parece que não preciso me preocupar. Lá vem mais deles! Todos os habitantes deste mundo! Shigel! Isso. Eu vou derrotar esse espírito maligno e voltar para a realidade. E que bem isso faria? Você repetiria a mesma rotina? Teria que lidar com uma sociedade insensata? Haveria muitas coisas para incomodar você, não? É assustador. Lá fora? Frustração. Sensação de vazio. É dolorido estar vivo. Eu consigo ouvi-los. As vozes dos mortos estão falando comigo. Quantos gritos! Eles morreram sentindo isso? É isso que eles sentiam quando estavam vivos? Que mundo cruel! Eu vou ser capaz de... Salve! Essa voz... Me salve! É verdade. Eu vim até aqui salvar alguém. Eu vou salvar todas as pessoas com esses poderes que eu achei que eram... inúteis pra todos! Não interessa o que faça, não tem como me derrotar! Shigeo! Você conseguiu, rapaz! Você não é o mesmo garoto de antes. Quem é você? Você finalmente entendeu o quanto ele é assustador? Essa é a verdadeira forma de Shigeo Kageyama. Ele só revela quando tá bravo. Covinas, se afasta. É muito perigoso. Deixa isso comigo. De verdade, quem é você? Mogami ignorou o coração que estava dormente dentro de Mob. O coração de uma pessoa é feito de dois lados da mesma moeda. Da mesma forma que há tristeza, há felicidade. E o que se precisa para combater o medo? A verdadeira coragem. Graças à poderosa explosão dos sentimentos de Mob, que estavam a 100%, o grande espírito maligno Mogami foi destruído. Ao menos é o que parecia. Agora meu receptáculo foi destruído. Todos os espíritos malignos que eu tinha tomado e controlado até hoje agora estarão livres. Não posso fazer mais nada. Shigeo! Covinhas, vai na frente! Não se preocupa, eu vou ficar bem! Você tem certeza, cara? Eu vou salvar Asagiri. E vou exorcizar todos eles antes de sair. Eu vou voltar de qualquer jeito. Não se preocupa. Também vai tentar me devorar? Droga! Tente me pegar, idiotas! Podem vir! Eu vou te esperar do outro lado! Esse mundo... Tudo que eu vejo aqui... são espíritos. Eu tenho que exorcizar todos. Não importa o quanto lute, o seu caminho o levará para o mesmo lugar que eu, a destruição. Salvá-la? Não posso ser derrotado. agora que seu recipiente foi destruído, era isso que tinha dentro. Achei que tivesse morrido mesmo. Você apagou por um tempão. Sim, foi mesmo. Mestre, como tá a Sagiri? Bom, agora que você acordou... Ele ainda... Você fez sua escolha. Assistirei de longe para ver se fez a escolha certa. Você não vai a lugar nenhum. Um troféu inesperado? Obrigado. Espera aí. Mas ele nem tinha percebido. Garanto que vou cuidar bem de você. Adeuzinho, talvez até um dia. Kageyama? Oi. Quê? Vocês se conhecem? Não. Ela só deve se lembrar do que aconteceu do outro lado. Então quer dizer que é assim que você é? Sim, me desculpa. Me desculpa. Por favor, me desculpa. Me desculpa. Tudo bem, eu entendi. Entendeu o quê? As pessoas podem mudar. O Mogami e a Asagiri me ensinaram isso. Todo mundo me mudou de alguma forma. Agora eu sei que eu posso ser capaz de mudar os outros. Fico feliz que a gente tenha se conhecido. Obrigada. Então está me dizendo que quem te salvou foi um garoto da sua idade, Minori? Isso mesmo, por quê? Não tinha nenhum garoto dentre as pessoas que eu contratei. Mesmo sem pedir pra ele, o garoto conseguiu exorcizar um espírito maligno que ninguém conseguia e saiu sem dizer nada. Ah, que legal. Espero encontrar ele de novo. Bom, eu fiz uma pesquisa e isso aqui chamou a minha atenção. Isso não é... Nossa organização religiosa não vai conseguir sobreviver só de doações. Nesse ritmo, vai ser impossível criar uma sede. Sem falar que nosso amado fundador não tá em lugar nenhum. Mestre, por que você não pediu o seu prêmio? Viu quantas pessoas acabaram feridas? Não dá pra dizer que foi um sucesso. Eu acho que é melhor nem aceitar uma grana dessa. No fim, esse dinheiro pode dar dor de cabeça à toa. Você só não quer ser responsabilizado, né? Claro que não, idiota! Olha, nada de bom vem em se afogar em dinheiro e poder, não é mesmo? Mogami basicamente foi engolido por seus próprios poderes. Aí, pupilo, você é melhor continuando seu trabalho de meio expediente pra mim do que se tornando um cara famoso ou super poderoso por aí. Ai, para, dá um tempo, vai. Aí, para de brincar com seus colegas. A gente tá ocupado, Mob. Eles só estão usando você. Ai, você não aprende mesmo. No sexto episódio da segunda temporada de Mob Psycho 100, Solitário Item. DVD, excelente decisão.